Neto. Olha só, o que, que você acha? Dá uma olhada. Nossa, negrão, que visual da hora, hein? Mudou tudo! É, mandei um fashion hair. Vamos nessa! Não deixe pra amanhã o que pode ser hoje. Não deixe pra amanhã o que pode ser hoje. Fiz trança no cabelo. Ficou legal. Meu look tá maneiro. Sensacional. Eu vou apresentar hoje. Eu não vou de metrô. Vai de quê? Se vira aí, doutor. Quero meu Fusca pronto hoje. Esse Fusca é bala. Eu tô com saudade do meu Hotstar. Meu alto-falante velho vai berrar. Tô de olho nela, minha Cinderela. Hoje eu vou pro clube do Canela. Que eu vou me acabar. Que eu vou sentar. Que eu vou te beijar. Não deixe pra amanhã o que pode ser hoje. É. Não deixe pra amanhã o que pode ser hoje. Deixa não. Fiz trança no cabelo. Ih. Meu look tá maneiro. Tá bonito. Eu vou apresentar hoje. Apresenta, irmão. Eu não vou de metrô. Se vira aí, doutor. Quero o meu Fusca pronto hoje. Eu tô com saudade do meu Hotstar. Meu alto-falante velho vai berrar. Tô de olho nela, minha Cinderela. Hoje eu vou pro clube do Canela. Que eu vou me acabar. Que eu vou sambar. Que eu vou te beijar. Hoje, hoje. Que eu vou me acabar. E eu vou sambar. Que eu vou te beijar. Santos na área, Neto. Eu vou me acabar. Que eu vou sambar. Te beijar. Beija muito, negrão. Beija muito, negrão. Que eu vou me acabar. Que eu vou sambar. Tá bonito. Vamos, Neto. Cunê, cunê, cunê, cunê. Pra acabar, Neto. Cunê, cunê, cunê, cunê. Hoje.